E aí, meninas? Oi! Que delícia de música! Ó, ó! Já teve 10 com a mão tabaco, joga tabaco no chão. Alaxana na sua prega pra frente, tal do bagotão. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Se chamar sua tcheca de porra, joga ela no chão, como é que vai ser? Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão. Que o negócio é só. Já teve 10 com a mão tabaco, joga tabaco no chão. Agachando na sua perereca pra frente, tô com o pacotão. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Se eu chamar a sua tcheca de porra, joga ela no chão, como é que vai ser? Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão. Joga essa porra no chão, essa porra no chão, essa porra no chão. Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão, essa porra no chão. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Se eu chamar a sua tcheca de porra, jogar ela no chão, como é que vai ser? Joga essa porra no chão, joga essa porra no chão. Joga essa porra no chão, essa porra no chão, essa porra no chão. Joga essa porra no chão. Delícia. E aí, tiozão?